Ao contrário, história é o nome hipotético que nós damos, vamos dizer, à narrativa de certos empreendimentos humanos, né, cuja principal característica é a descontinuidade. Então, isso quer dizer, quando você vai ler uma obra de história, então a primeira coisa que tu tem que saber é que tu está lendo uma articulação de certos acontecimentos, articulação que foi feita por uma cabeça humana. Todos aqueles acontecimentos que estão dentro do livro da história, eles não apareceram conectados daquela maneira. Na verdade, para os seus protagonistas, talvez no universo, não existisse unidade alguma. Está compreendendo? Essa unidade surge do fato de que o historiador contempla aqueles acontecimentos, não de maneira desligada, mas sobre o fundo da unidade de tempo e espaço. E, às vezes, da unidade de língua, da unidade de cultura, etc, etc. Então, ele consegue estabelecer certos nexos. Não é isso? Mas é claro que, primeiro, alguns desses nexos são imaginários, ou seja, eles concebeu errado. E também é certo que, além desses nexos, devia existir outros milhões que ele não está percebendo. Estão compreendendo? E também, deixa eu pegar um café aqui. Caramba, hoje está difícil. Vou fazer aqui. Então, eu acho que eu me referia a um livro de um autor americano chamado Thomas Hayden. O livro chama-se A Meta-História. Você lê o livro do Hayden, você fica desarvorado com os historiadores, porque ele mostra que os esquemas de articulação dos historiadores são os mesmos da literatura de ficção. E isto o quê? Isto é uma prova do que eu estou dizendo para vocês. Se você tem a articulação das histórias ficcionais, você pode olhar o mundo através delas e perceber certos nexos. Está certo? Mas... caramba, agora... entrou em pânico esse negócio. Ele não fecha mais. Conseguiu. Ficou na frente da tela ou não? Ficou. Hã? Tirei. E agora? Então. Esse Hayden, ele demonstra que existe um número finito de articulações possíveis feitas pelos historiadores. Como se fossem gêneros narrativos dentro da história. E pior ainda, ele demonstra que essas articulações que aparecem nos livros de narrativa histórica são as mesmas que aparecem nos livros de filosofia da história, como de Jean-Baptiste Vico, Hegel e Toynbee, Spengler. Então, isto novamente para dizer para vocês o seguinte, que nós não estamos numa dimensão histórica, mas nós estamos numa dimensão narrativa e mítica, isto sim. Está compreendendo? No qual o que nós chamamos história não é senão um dos muitos mitos possíveis. Quer dizer, a história, por si mesmo, é um mito. É uma história que nos conta que o ser humano, né, desde o primeiro que nasceu até hoje, vive a mesma história. Bom, você pode imaginar, sim, mas pode imaginar de outra maneira. Se você imaginar pelo lado da continuidade, ou seja, pelo lado histórico, você verá as coisas de uma certa maneira. Se você imaginar por outro lado, verá ainda, né, de outra maneira. E, nos dois casos, é a ficção que explica a realidade e não ao contrário. Então, quer dizer que O que quer que a gente diga, vamos dizer, da importância da formação, da ampliação da imaginação pela leitura de obras de ficção, jamais será exagerado. Quer dizer, aí no caso é para entender que a imaginação é tudo. Né? A coisa mais importante que existe é a educação da imaginação, porque tudo entra dentro da esfera da imaginação. Agora, na esfera dos outros discursos, não, só partes entram, você só consegue estabelecer conexões, tá certo? Já lógico-dialéticas, entre aspectos muito limitados da realidade. E esses aspectos limitados, eles ficariam boiando soltos e seriam ininteligíveis se não tivesse o fundo ficcional que unifica tudo. Tá entendendo? Agora, quando você lê o livro sacro, tá certo? Aí você tem um negócio precioso, que é o seguinte, que é mito e é verdade ao mesmo tempo. Então, ali você tem a unificação. E essa unificação só pode ser, evidentemente, de ordem mítica. Tá certo? Então, você está, quando lê esse livro, você está muito próximo da chave essencial da realidade. Mas essa chave também será oferecida na base do claro-escuro. Mesmo porque é uma história que não termina. Quando Jesus Cristo vai embora, o que, é que ele faz? Ele promete voltar. E ele diz, enquanto isso, vocês vão fazendo isso, mais aquilo, mais aquilo. Então você entende que você está dentro da história, a gente ainda está fazendo a mesma coisa. Está acompanhando? Eu vou mostrar para vocês até que ponto você está fazendo a mesma coisa. Vamos supor uma cabeça de um sujeito que, de cristão, ele não quisesse ter nada, nada, nada, nada. Eu vou extirpar de mim todos os resíduos de cristianismo que tenho. E eu vou construir uma nova visão do mundo, inteiramente baseada, tá certo? Naquilo que eu possa saber por meio, digamos, das ciências naturais. Você acha que alguém já fez isso no mundo? Nunca ninguém fez. Não é factível. Primeiro, porque o sujeito, para isso, ele não poderia completar o discurso dele, completar a sua cosmovisão por meio científico. Então, fazer a cosmovisão científica completa seria, primeiro, se a cosmovisão abrangesse a totalidade do universo, a totalidade do acontecer, e tivesse uma explicação científica para cada um. É claro que nenhuma ciência pode dar um treco desse. Isso está infinitamente além da capacidade, além da pretensão de qualquer ciência, quanto mais da sua capacidade real. Então, ele teria que preencher os hiatos com elementos míticos também. E esses elementos míticos não poderiam ser cristãos, ele teria que inventá-los de outra maneira. Nunca ninguém fez isso. Por exemplo, se o sujeito está crente de que o ser humano, né, é apenas um aglomerado de moléculas de carbono que, por uma casualidade qualquer, adquiriu uma forma X, tá certo? E evoluiu na escala animal até chegar a ser esta porcaria que nós somos, tá certo? Portanto, você vai acreditar que tudo o que o ser humano criou ao longo da história, em matéria, digamos, de leis, de preceitos morais, etc., etc., é apenas, vamos dizer, uma criação mental, tá certo? De um aglomerado de moléculas de carbono, sem nenhum valor objetivo. É de um jeito como poderia ser do outro. É isso? Você acha que esse sujeito poderia chegar em casa e tratar a sua mulher e os seus filhos como se fossem apenas moléculas de carbono? Ele não pode fazer isso. Ele vai valorizá-los como se fossem almas imortais criadas à imagem e semelhança de Deus. Ele faz isso, por menos cristão que ele queira ser, bom, ele vai ter que tratar as pessoas assim, porque elas não são concebíveis como moléculas de carbono. Está entendendo? Elas não são concebíveis sequer cientificamente. Quer dizer, não, não é possível você formar uma imagem de uma pessoa a partir de dados científicos. Você entende as pessoas, por quê? Porque você vive dentro do universo mítico cristão, que diz que elas são isto ou aquilo. É assim que você as vê, porra. Por mais evolucionista ou materialista que você queira ser. Está entendendo? Então, significa que a famosa concepção científica do universo, ela é, não chega a ser sequer um mito, ela é um submito. Ela é apenas uma lenda, que abrange um pedacinho da realidade. É isso? Mas que na hora H ela se encaixa harmoniosamente dentro do velho, bom e velho mito cristão. Está entendendo? Ou se você estiver em outra civilização, hindu, chinesa, tá, no mito respectivo. Qual é a dúvida aí? Diga. Como é que era antes de Cristo? É a mesma coisa com relação ao mito que você tinha, que era do Antigo Testamento, ou o mito grego, entendeu? Quer dizer, você sempre vai ver, vamos dizer, o ser humano à luz dos mitos fundadores. Você não sai de dentro deles. Nunca, nunca, nunca. E a função, vamos dizer, dos discursos mais diferenciados, mais intelectualmente mais depurados, como o dialético e o lógico, não é superar o discurso mítico, mas apenas esclarecer certos aspectos dele. É só isso que você faz. Está compreendendo? Isso quer dizer que todos nós vivemos dentro de mitos. E o máximo que você vai fazer é passar de um mito para outro. Está entendendo? E mito, no caso, não quer dizer uma invencionice. Quer dizer, uma narrativa que é a narrativa da nossa própria condição. Os mitos surgem, vamos dizer, como expressões narrativas de experiências fundamentais sobre a realidade. Está compreendendo? E é evidente que os mitos preferenciais são aqueles que nasceram da própria realidade, ou seja, acontecimentos que de fato sucederam e nos quais a estrutura da realidade, de certo modo, se mostrava. Está compreendendo? Se mostrava, vamos dizer, com toda a clareza das suas tensões fundamentais. E neste caso, vamos dizer, o mito cristão é certamente o mais, vamos dizer, documentado que existe sobre esse aspecto. E o que melhor esclarece o conjunto. Não tem nada que se compare com isso. Então, isso quer dizer que o único livro verdadeiramente científico que existe é a Bíblia, pô. O resto são apenas ilustrações de certos aspectos, tá entendendo? E quando o sujeito está, vamos aqui oferecer uma cosmovisão alternativa, então faz-me rir. Você vai inventar, você vai falar de dois ou três fatos que você, sem querer, você vai estar encaixando dentro da mesma estrutura. Por exemplo, você acreditar que existe uma versão evolucionista, uma versão criacionista, não. Só existe a criacionista, evolucionista não existe, não. A evolucionista existe como esclarecimento de certos aspectos da outra. Está entendendo? Então, como você pergunta, existe aqui o mito da criação. E daí um sujeito pergunta, mas como é que isso aconteceu mesmo? Daí ele estuda de certa maneira e diz, olha, teve esse pedaço aqui que parece que as espécies se transformaram umas nas outras. O que você está fazendo? Você está especulando cientificamente em cima da versão criacionista. Você diz, não, mas nós temos a versão criacionista e temos a do Big Bang. Eu digo, o Big Bang é um tipo de criação. Você está apenas especulando o mito da criação sobre outros aspectos. Entendeu? Você não sai de dentro disso. Dá para entender? Então, aí é que entra onde o verdadeiro sentido onde do que é o sujeito ler essas coisas com fé ou sem fé. O que quer dizer a fé? Bom, você imagina que a fé significa você acreditar que alguma coisa é verdade. Mas é claro que não é isso. Né? a própria narrativa te explica que não pode ser isto. Por exemplo, imagine que você fosse um daqueles sujeitos que viu Jesus Cristo ressuscitar Lázaro. Bom, você não precisa ter fé nenhuma, porque você viu o sujeito ser enterrado, ele estava mortinho da silva, depois de 3 dias, já quase podre, ele é convocado e aparece. Não há matéria de fé nenhuma. Não é isso? Eu digo, também você não pode dizer que Lázaro foi ressuscitado pela sua própria fé, porque Lázaro estava demasiado morto para ter fé no que quer que fosse. Não é isso? Então, eu falo, onde entra a fé aí no caso de Lázaro? Parece que não entra. Né? Tem uma pessoa que Jesus Cristo salvou e diz que tua fé te salvou, mas nós podemos entender onde que isto não pode ser a fé no sentido de acreditar que algo é verdade. Por quê? Porque este algo não tinha acontecido ainda. Então a fé significa apenas a confiança em que você não vai ser enganado. É confiança numa palavra, numa promessa que te foi feita. Não é isso? Ora, se a promessa não foi cumprida ainda, se a promessa é futura, então evidentemente você não pode acreditar que o cumprimento dela é verdade, porque não é verdade ainda. Você diz para o garoto, no dia do seu aniversário eu vou te dar um presente. Ele acredita em você, não acredita? Se for pai dele, ele acredita. Mas ele acredita que isso é verdade? Eu falo, não, mas que não é verdade ainda. Então, a fé não consiste em você acreditar que uma coisa é verdade sem ter provas dela. Não é isso. A fé é acreditar numa pessoa, pô. É ter confiança numa pessoa. Não é isso? Como é que você faz para você ter confiança numa pessoa? Se você for esperar para ter todas as provas da confiabilidade dela, você precisaria esperar que ela tivesse cumprido todas as suas promessas. E daí não precisa mais confiar. Não é isso? Então, quando hoje as pessoas discutem essa coisa de fé, elas pensam assim, por um lado existem as verdades que são provadas cientificamente, por outro existem as que não são provadas, que você acredita por fé. Fala, claro que não é nada disso. Porque o principal do que está dito ali na Bíblia não diz respeito a uma verdade, mas diz respeito a uma promessa. Não é assim? Quando Jesus Cristo disse, você bata que a gente abre, você peça que será atendido. Né? Ele diz, olha, eu vou ali e já volto. O que ele está fazendo? Ele não está afirmando verdades, nem verdade nem mentira, está fazendo uma promessa. Está certo? Quando você confia nele, ele confia no mesmo sentido que você confia numa pessoa. Você está entendendo? Então, a ideia mesmo de que a fé seja você acreditar que algo é verdade, é uma ideia totalmente imbecil. Não é isso? Ora, quando você assiste uma peça de teatro, de certo modo você acredita no que está acontecendo. Não é isso? Mas sobre outro aspecto você não acredita. Você acredita o suficiente para você poder sentir, participar do drama, mas só com uma parte do seu ser. Você sabe que aquilo vai fazer você sofrer psicologicamente durante um tempo, mas primeiro, o sofrimento vai acabar. Não é isso? E segundo, que ele não vai abranger o resto da sua pessoa. No entanto, você se dispõe a acompanhar aquela história para ver o que dá. Mas, suponha que você fizesse a mesma coisa, tá certo? Com uma narrativa que envolvesse você totalmente. Você concorda em participar dessa história, tá certo? Ainda que isso possa ter efeito sobre a minha pessoa como um todo. Digo isso que é a fé. Ele faz uma proposta, né? Jesus Cristo fez uma proposta, olha, você topa entrar aqui, então topa. Embora isso possa ter consequências, até não muito agradáveis, mas eu topo. É isso que é a fé. Então, ela não tem absolutamente nada a ver com prova ou falta de provas. Está entendendo? Acontece o seguinte, acontece que este enredo no qual você é convidado a entrar, você já está nele. Só resta você assumir que está, ou você fazer de conta que não está. E neste caso, este fazer de conta que não está, é precisamente que é uma história da carochinha. Está entendendo? Então, quando, a partir do século XVIII, as pessoas inventaram a história de que o ser humano podia dominar o processo histórico, conduzi-lo para cá, para lá, obter tais ou quais resultados, o que eles fizeram? Eles fecharam o círculo. Ou seja, não há mais a dimensão do aberto. O aberto é a promessa que pode se cumprir ou pode não se cumprir. Tá certo? O aberto é o futuro. Mas se você já sabe como funciona a história, você pode operar em cima dela como uma máquina, com resultados previsíveis, tá certo? Então não há mais um futuro. O futuro se torna, de certo modo, presente. Não é isso? O futuro já está nas nossas mãos, restando só você apertar o botão, que aquilo será cumprido não como uma promessa, mas como uma causa e efeito maquinal. Não é isso? Então está sob o seu domínio. Aquilo que está sob o seu domínio entrou no fechado, é o anel. Você entendeu? É o décimo anel do Sauron. Está entendendo? Então é isso aí que Santo Agostinho chamava a libido dominandi, o apetite de dominar, de ter o controle do processo. Ora, é só você ver o número de revolucionários da Revolução Francesa que acabaram na guilhotina, para você ver que eles não controlavam o processo de maneira alguma, porque de repente a máquina se volta contra eles. É só você estudar a história de todas as revoluções, né? Todos os caras que eram membros do Comitê Central Comunista, quando teve a Revolução de 1917, com exceção de Stalin, foram todos mortos pela própria Revolução. Não é isso? Então, o que o círculo tem é isto, é a morte ou nada. Não é isso? E quando Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, eu vou e eu volto. O que ele está dizendo? Eu controlo a situação, não é você. Só eu tenho, vamos dizer, eu tenho a chave. Tá certo? E o anel que vocês fecham aí, para imaginar que vocês têm a sua, seu domínio sobre a realidade, seja sobre a realidade histórica, seja sobre a sua própria vida, é apenas uma história da carochinha, não é científico. Científico é o quê? É o mundo aberto. Onde tem um Deus que pode estar imanente, ele pode aparecer para você, mas ele aparece aqui, ele fica aqui, mas você não o pega. Porque a luz brilhou nas trevas e as trevas não a abrangeram. Ela ultrapassa as trevas. Então, nunca está sob o nosso controle. Está sob o controle do quê? De um totalmente desconhecido? De uma arbitrariedade total? Se fosse uma arbitrariedade total, nós não conseguiríamos sequer fazer um silogismo na cabeça, viveríamos dentro do caos. Também não é isso. Ah, então é uma ordem matematicamente conhecível, cientificamente? Também não é isso. O universo tem uma estrutura que, de certo modo, ela é compreensível, mas não como um mecanismo. É compreensível como os atos de um ser humano que você não controla, mas no qual você confia. Está entendendo? A criança que espera o brinquedo que o pai prometeu não tem controle sobre os atos do pai. No entanto, ele confia. E geralmente funciona. E se não funciona, é porque aconteceu alguma coisa. Sei lá, fui comprar um brinquedo, furou o pneu, cheguei atrasado. Não é isso? Então, o máximo que você pode ter de controle sobre o fluxo dos acontecimentos é o quê? É a atitude de confiança em algo que você não domina. De alguém que está acima. Algo ou alguém que está acima de você. Mas que tem algum contato com você, com o qual você fala. Está entendendo? Esta é a verdadeira atitude científica. O resto sai da estrutura da realidade para se pegar no mito do quê? Do anel. Está entendendo? E quando fecha esse anel, diz, bom, aí só vem morte e desgraça. É só você ver toda a história do mundo moderno, tá certo? É uma sucessão de desgraças sem fim. Quer dizer, o morticínio, desde a Revolução Francesa até hoje, não parou, sob pretextos diversos. É uma coisa de um horror quase impensável, não é isso? E ele vem do quê? Da ideia de que nós tomaremos a história nas nossas próprias mãos e construiremos o futuro à nossa imagem e semelhança. É o anel. Está entendendo? Mas você veja aqui, o que eu estou falando, o que isso tem a ver com religião? Eu falo, não tem nada a ver com religião. Absolutamente nada. Porque a religião pega o quê? Pega essas coisas, essa experiência fundamental da realidade, que é contada no Evangelho, e transforma o quê? Numa doutrina. Então ela também pode fazer um anel. Você está entendendo? Muitas vezes a religião vira feitiçaria. Porque agora está tudo sob controle, tem aqui a administração e tal. Isso também é perigoso. Por exemplo, nós pensamos assim, quando teve o cisma da Igreja do Oriente, acho que 1054, por que teve o cisma? Por que teve a reforma? Mas a pergunta é a seguinte, nós somos cristãos ou não somos? E nós somos, o árbitro entre nós é nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não conseguimos entender quanto à interpretação do que está escrito aqui, nós devemos esperar que Jesus Cristo arbitre este negócio e nós devemos continuar colaborando fraternalmente como irmãos em Cristo. Ou seja, não sabemos a solução doutrinal desta coisa, eu não sei, você também não sabe. Hã? Se pensasse assim, não teria cisma nenhum. Não é isso? Entre o Papa e Lutero. Não. Eu acho que eu tenho razão, você também acha que tem razão. Na verdade, eu não sei. Eu estou vendo assim, você está vendo assado. Pode ser que eu esteja certo, que você está errado. Pode ser que nós dois estejamos errados, que seja um problema ser um terceiro, diga isso, quem sabe é Jesus Cristo. Então, continuemos orando e esperando até que ele nos esclareça igualmente. A hora que ele nos fizer entender a coisa junto, a gente entende e para discutir, porra. Essa seria a única solução cristã, evidentemente. Por que que não foi assim? Porque eles sentiam a urgência de fechar o círculo, de ter uma resposta lógica, racional e final. Está entendendo? Quando o fato é que as coisas que Deus nos concedeu ter uma resposta lógica e final são muito poucas. Por exemplo, hoje nós sabemos, por exemplo, todas as propriedades de um triângulo, nós dado um triângulo, nós podemos deduzir, isso é infalível, é batata, entendeu? Nós, em outros domínios da ciência, podemos dominar isso, aquilo, mas isso aqui é sempre um pouquinho, e uma coisa separada da outra. Pô. E isso é o máximo que nós temos. Né, senhor? Nós não conseguiremos fechar a nossa compreensão do universo, nem num círculo científico, nem num círculo doutrinal teológico. Pô. Não é isso? Então, o apetite de fechar a libido dominante, eu digo, isso aí tem na cabeça de teólogo como tem na cabeça de cientista do mesmo jeito. Uma coisa que eu sempre estranhei é o seguinte, por exemplo, pessoal religioso, né? Enquanto você está contra a religião dele, você não quer saber a religião, eu sou marxista, sou comunista, tal, eles se tratam bem. Porque eles querem atrair você. Mas tão logo você, não, agora estou lendo o Evangelho e tal, ele já começa a brigar com você porque você entrou na igreja do vizinho e não na dele. Você está entendendo? Então, quando você era inimigo, eles te alisavam. Agora que você é amigo, eles começam a te bater. Então, o negócio é o seguinte, não conta para ninguém, pô. Está entendendo? Se você foi na igreja católica, não conta para o protestante. Se foi no protestante, não conta para o católico, porque eles vão te bater mais do que batiam antes. Você está entendendo? Então, quer dizer, o que eu estou dizendo para você não tem nada a ver com religião, porque é uma realidade estrutural elementar e não tem religião que consiga abarcar isso aqui, não tem mesmo. Então, por exemplo, eu quando estudo esses negócios, eu tenho medo desses assuntos teológicos, morro de medo disso. Quando eu estudo um pouco, eu vejo que a doutrina católica, ela está sempre certa, ela sempre tem razão, ela demonstra os seus pontos, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Quando você vai ver do ponto de vista da prática, das virtudes, etc., daí os protestantes que estão com a doutrina errada, parece que eles têm a conduta mais cristã. Eu falo, como é possível isto? Parece até uma ironia, uma brincadeira de Deus, que deu a doutrina certa para um e deu a virtude para o outro. Digo, eu não sei, essa é uma hipótese que eu estou fazendo. Mas eu acho que é bom que seja assim, de algum modo. Por quê? Porque daí não fecha. Porque ninguém aqui tem o monopólio, está entendendo? Todo mundo aqui sabe que católico, 90% que é católico é da boca para fora, sabe? Agora, quando o cara diz que é protestante evangélico, ele é mesmo, né? Isso é um dado de experiência comum. Então eu digo, mas pô, mas eles estão com a doutrina toda errada. Eles estão com a doutrina toda errada, mas acontece o seguinte, eles confiam no Senhor Jesus Cristo, vão lá e rezam e se colocam na mão de Cristo, e o outro não. Como é que eu vou explicar um treco desse? Eu não sei, mas eu sei que isto prova o que eu estou dizendo, que não é para fechar o círculo, pô. Tá, né? Quer dizer, o centro da realidade, quem tem, vamos dizer, o alfa e o ômega, o fechamento da coisa, é o Cristo. Então só ele sabe o segredo. A gente só sabe um pedacinho. Portanto, qual é a única atitude real, científica? Científica, quer dizer, adequada à realidade? É a atitude da abertura. No sábado, nós vamos estudar um texto do Erich Fröbel sobre Hegel, que é um texto dificílimo, mas que eu considero assim, a melhor interpretação que alguém já fez da filosofia, de quem quer que fosse, desde que... Tudo que eu li, pode ser que tenha uma melhor, mas eu nunca li uma melhor. É um modelo de análise filosófica assim, fantástico, né? Em que o tema será exatamente esse, do Senhor dos Anéis, do círculo mágico. É este círculo mágico que nós temos que dissolver. Tá certo? E conseguir consentir em viver, não na ilusão do domínio, do fechamento, mas viver na fé. Viver na fé quer dizer ir para a religião? Não é nada disso que eu estou falando, pô. Viver na confiança. Você está entendendo? Na confiança do sentido da realidade, na confiança de que aquilo que transcende a nossa visão, de que aquilo que está para além de tudo que nós podemos conceber, é bom e nos entende. Em vez da gente entender. Isto é a única atitude realista, e portanto científica. Isso quer dizer que todas as discussões públicas que surgem, por exemplo, a respeito de evolucionismo e criacionismo, são de um nível intelectual muito baixo. Então, veja, Kant, eu tenho lá minhas objeções com Kant, tenho minha discussão com Kant, mas era um homem inteligentíssimo. Antes de... Kant foi o primeiro que formulou uma teoria da evolução. A teoria da evolução de Darwin não passa da teoria de Kant. Vamos trocar aqui. Eu vou falar mais dois minutos. Ah, é? Então. Estou terminando. A teoria da evolução de Darwin não passa da teoria do Kant preenchida com elementos factuais. E o próprio Kant, ao enunciar isso, ele disse que isso nunca poderia ser provado. Ou seja, ele sabia que era mítico. Porque ele disse, se você pegar, vamos dizer, conseguir reconstituir todos os elos da evolução, esses elos, tá certo, obedecem, vamos dizer, a um esquema, uma lei. E essa lei, por sua vez, não é evolutiva. Ela permanece. Então, quer dizer, que se você tivesse recomposto toda a evolução, no final te sobraria na mão um enigma maior ainda, que é a chave da própria evolução. Então você não teria provado nada com isso. Eu digo, bom, então o velho Kant já tinha dado a solução e mostrado que ela é inadequada. E 50 anos depois vem um outro sujeito e transforma aquilo numa baita teoria científica e cria um bafafá até hoje, e o pessoal está discutindo essa porcaria até hoje. É claro que a evolução jamais será provada nem desprovada, meu Deus do céu. Por quê? Porque ela é um mito. Então um mito deve ser comparado com outro mito, e você deve escolher o mito melhor. Qual é o mito melhor? Aquele que te instala melhor na realidade, em vez de te fechar num círculo de ilusões. Tá certo? Então, boa noite.